pegada na rima bem destacada, levada, proporcionada no estilo do som que abala, protesto. Já foi grifada na rima de muitos mano, hoje em dia oprimido, fica debaixo dos panos. Só quem tem cara e coragem pra mexer com quem não deve. Vivi num conto de horror, os moleque não pega leve. Guardado por sete chaves, por sete mano parceiro. Vários morreram e mataram pro rap ser verdadeiro. Cê tá na guerra e quem comanda isso tudo é o tempo. O tempo passa e a continência que cê mostra o talento. Ninguém sabe o que é capaz, até o ponto que tenta. O nosso verbo é pesado, mas a gente se aguenta. E representa a união do preto, pobre e do branco. E representa o respeito visto em todos os cantos. Por isso que eu não desisto, sigo sempre firme e forte. Na vida tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. Os moleques se acabando nas esquinas da cidade. Quando vê um tipo eu, periferia renasce. Não ligo pros comentários, maldoso, instinto ignora. Na boca de uns comédia, só famoso até umas horas. A inveja que bate e volta, cê sente quando rebate. Se seu estilo é defesa, o meu instinto é ataque. Sou sentinela avançada, destemido, pioneiro. Me chamam de F2, mas você sempre o primeiro. Número 1, real, caro, coroa, aposto no que eu acredito. As batidas mostram que eu sou real e não minto. Pra que refrão? Se eu só tô te mandando a real. Não tem começo, meio e fim, vou do princípio ao final. Com a mente pura, com pensamento meio insano. Preste atenção, vai entender o que eu tô falando. Pra que refrão? Se eu só tô te mandando a real. Não tem começo, meio e fim, vou do princípio ao final. Com a mente pura, com pensamento meio insano. Preste atenção, vai entender o que eu tô falando. Hipocrisia é dizer que nós não quer dinheiro. Desde os primeiros, nós lutou pra ser verdadeiro. Já chegarão a me dizer, boto canta mal paca. Agora palhaço, eu jogo o som na tua lata. Meu som não tá na rádio, mas tá no embalo. Já tá tocando na rua, no CD player dos carros. Um minuto é muito pouco pra poder falar, mas pra mim já é o suficiente pra poder rimar. Ando na rua ligeira, as donas me olham morrendo de medo. Um verme folgado me aponta o dedo. Inveja ou raiva, parceiro, não é segredo. Sempre levo na moral, história é fato da vida real. Moleque, fica esperto pra não amanhecer no matagal. É tudo igual, rap não tem sentido pro cê. Mas quando for pra sua casa, cê vai entender. Cê tem um filho, lembra, esse moleque vai crescer. Se liga, ele não vai ser igual a você falar da rua. É som de vagabundo que nada, se fosse assim, nego só ia falar das calçadas. Eu vou até o fim, já o pode crer, tô firmão. Enquanto viver aqui eu vou ter minha inspiração. Uns moleque cantam rap só por curtição. Eu não, eu canto rap porque eu tenho uma missão.